Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esta apresentação da DASE, da oportunidade PSMS. Parabéns a você que está se dando essa oportunidade, por você estar buscando melhoria de vida através de outros meios, que não seja o trabalho tradicional. A gente sabe que o trabalho tradicional está muito acirrada a concorrência aí fora, a gente passa muito tempo na faculdade estudando, buscando se aperfeiçoar, e quando a gente fica 20 anos na faculdade, 20 anos na escola, desculpa, e quando sai a gente não tem a garantia de ter um emprego, então a gente está procurando alternativas, né, de realizar os nossos sonhos e o mais rápido possível, enquanto a gente ainda tem juventude, tem força para poder usufruir daquilo que a gente conquista. Então, esta oportunidade é uma alternativa para que você realize seus sonhos, é uma alternativa de independência financeira para que você tenha o suficiente financeiramente para você ser independente, para você se declarar independente, para que você possa então ter melhoria de vida. É uma oportunidade que você vai poder aqui ajudar as pessoas que você ama, você ter recursos para poder fazer isso. Talvez você sempre quis fazer isso, ajudar as pessoas, mas nunca teve como fazer, né? Porque devido a essa competição grande que tem fora, fica difícil, né, você ter bastante recursos para isso, né? Aqui você também, se você está buscando apenas ter um pouco mais de flexibilidade de tempo, uma flexibilidade que o trabalho tradicional, o emprego tradicional não oferece, você tem essa oportunidade de você trabalhar pelo tempo que você quer, nas horas que você quer, da maneira que você quer, para poder ter um pouco mais de tempo com a família, tá? E poder ter outros benefícios, poder tirar as suas merecidas férias. Então você está de parabéns por estar disponibilizando um pouco de seu tempo para conhecer esta oportunidade de negócio que é a PSMS. Então vamos lá. Prepare-se que a gente vai falar agora de um grande negócio aqui, de uma grande oportunidade de você ter uma independência financeira. A companhia. A nossa companhia se chama DASE Limitada. Ela está com a matriz em Fortaleza, já está estabelecida lá no Ceará e tem uma estrutura já pronta, gente. Já está com uma estrutura pronta, capaz de atender milhões de usuários. A empresa já está 100% legalizada, está com a questão jurídica em dia, está com a questão legal em dia, tudo certinho com as leis do Brasil para poder funcionar e sem ter nenhum problema com o governo, tá ok? O nosso CEO se chama Sérgio Castro. O Sérgio Castro já é um empresário conhecido do mundo do marketing. Ele já tem experiência, ele já foi líder de empresas de marketing multinível. Ele tem conhecimento de telecomunicações, já teve negócios na Europa, no Brasil. Ele trabalha juntamente com Daniela Feitosa, os dois compõem aqui os cabeças da administração, os donos mesmo da empresa, né? Da empresa DASE, que é dona da PSMS. Então estão apresentados aí os donos, Sérgio Castro e Daniela Feitosa de Oliveira. E alicerçando aqui o trabalho do Sérgio e da Daniela, nós temos Pedro Carvalho, o vice-presidente global Network, e Moisés Cipriano, que é o nosso diretor de marketing. O Moisés está sempre aí participando também das nossas palestras semanais que a gente tem. Se você quer escutar uma outra palestra ao vivo, online, você pode acessar o site www.psms.com.br. Nós temos palestra todos os dias, sempre às 20 horas, tá? Lá nesse site que eu falei para você, você tem os horários e os dias corretos, tá? Qual é a nossa missão? Nascemos com a visão de solucionar e integrar o homem no mundo através de um novo conceito de comunicação e publicidade com alta tecnologia que lhe permitirá ter facilidade de encontrar produtos, serviços e negócios. Isto é, vai ser estipulada uma ferramenta para que os consumidores possam encontrar aquilo que eles buscam de uma forma facilitada, né? Através do celular, né? Desculpa. Foi desenvolvida aqui uma ideia que permite aos parceiros construir geração de renda através desse mecanismo, desse veículo de publicidade. Então, ele vai tanto oferecer vantagem para os consumidores, quanto vantagens para as empresas. Vai sutilizar a maneira de fazer publicidade, vai melhorar, vai mostrar uma evolução do modo de fazer publicidade, vai pagar os consumidores para receber publicidade e vai diminuir os gastos das empresas com propagandas. É isto que a DASE faz e o que a missão está dizendo aqui. Nós temos como objetivos criar a maior comunidade do mundo. Isso é possível através do nosso mecanismo de mobile advertising, que você vai saber daqui a pouco. Utilizar o nosso sistema, claro. Oferecer ao homem a possibilidade de qualidade de vida através dessa oportunidade de geração de rendas, Integrar empresas e organizações através desse mesmo veículo, que é o mobile advertising, e diminuir as distâncias através desse nosso sistema de publicidade através de celular e telecomunicações, tá? Mobile advertising, para quem ainda não sabe, é propaganda através do celular, é publicidade através do celular. Este é o grande veículo, é o grande mecanismo, é o grande instrumento que a PSMS utiliza para gerar renda para os consumidores e para diminuir os gastos das empresas com propaganda. Então, a gente vai mostrar aqui uma nova grande tendência mundial, que é o mobile advertising, tá? Você deve estar ciente do que é uma tendência, você tem que conhecer essa palavra, tá? E tendência se refere a produtos, se refere a serviços que adentram o mercado e que vão ter sucesso de qualquer jeito, independentemente da opinião das pessoas. Ele entra no mercado porque vem preencher uma necessidade, o produto vem preencher uma necessidade das pessoas, da população, o serviço que é tendência também é muito procurado. Essa onda mercadológica que é tendência são ondas que vão dar certo no mercado de qualquer forma, tá? Independentemente da opinião alheia. Então, tendência é isso. Tendência são serviços, produtos e ondas de mercado que sempre vão dar certo, que vão ter sucesso garantido. E o mobile advertising é uma tendência. O mobile advertising tem a garantia de dar certo no mercado. Quem é que está aproveitando as tendências, né? Nós temos várias tendências, né? Principalmente tecnológicas. Warren Buffett é o homem mais rico do mundo. Ele teve a visão das tendências e adentrou, se antecipou, se posicionou nessas tendências e usufruiu, se tornou o homem mais rico do mundo atualmente, pela revista Forbes, né? Carlos Slim também mexendo com telefonia é grande tendência, ele cresceu muito nesse mercado, ele atualmente é o segundo homem mais rico do mundo. Aí em terceiro lugar, Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo várias vezes também. Esses três aí ficam oscilando entre eles, ficam trocando de posições. O Bill Gates, por exemplo, ele mexia com softwares, né? Quem diria que software, computadores seriam esses objetos domésticos que são hoje em dia, né? Bill Gates acreditou nessa tendência, acreditou nessa onda de mercado, embora as pessoas dissessem que não para ele. Ele acreditou no seu sonho, acreditou na sua visão, foi em frente, investiu. Ele sentiu que era uma tendência e hoje é o terceiro homem mais rico do mundo. O mobile marketing é uma tendência global, tá? É um mercado mundial, né? Aqui no Brasil já somos 130 milhões de usuários de celulares, né? Você imagina então o tamanho desse mercado. Nós somos já mais de 100 milhões a mais do que internautas. Internautas são apenas 30 milhões, enquanto que pessoas que utilizam celulares já são 130 milhões. É um mercado gigantesco. E você entrando agora, através da PSMS, no mundo do mobile advertising, você vai ser pioneiro e você, portanto, vai ter mais vantagens. Aqui no quadro, você está vendo aí a foto do menino marcado, do neném, né? O bebê marcado com propagandas. Ele está representando o mercado tradicional de propaganda. Um mercado que já não consegue mais absorver os consumidores, um mercado que já não satisfaz as empresas, não satisfaz as pessoas, tá? Aí no seu lado esquerdo, um exemplo de um celular representando o mobile advertising, né? E as vantagens é que no mobile advertising o custo sempre é menor, enquanto que no tradicional o custo é muito mais elevado. Você gasta muito mais para fazer a mesma propaganda e ter o mesmo retorno. O retorno é de 60% na propaganda pelo celular, enquanto que no tradicional é apenas 3%. Ou seja, qual a empresa que não vai querer um modelo de publicidade que é 30 vezes melhor do que o atual? O público é focado ou qualificado. A propaganda é enviada para a pessoa que quer receber aquela propaganda, né? O que aumenta o retorno. E está aí, retorno rápido. E o consumidor aqui ganha dinheiro para receber propaganda. Você conhece alguma empresa que te paga para você receber propaganda? Então, no mobile advertising você recebe em dinheiro para receber propaganda. E é uma tendência de mercado, o que significa que vai ter sucesso. É um empreendimento que vai ter sucesso, porque a mídia está falando isso, a mídia especializada. É uma necessidade que a população tem, então é sucesso garantido. E aqui os clientes saem satisfeitos porque recebem as propagandas que querem receber e ganham dinheiro para isso, né? Enquanto que no modelo tradicional os consumidores só têm aborrecimentos. Aí um exemplo, uma ilustração do que está acontecendo com o modelo tradicional de propaganda. A cidade de São Paulo retirou todos os outdoors da rua, né? Talvez você esteja sabendo aí da Operação Cidade Limpa, né? E foram retirados todos os outdoors da cidade, o que tornou o aspecto mais limpo, mais bonito, porque a cidade já estava ficando mesmo muito poluída visualmente. O governador resolveu soltar essa lei para limpar a cidade das propagandas. Você está vendo aí um exemplo de um prédio em São Paulo, como é que era antes. E o mobile advertising vem justamente para acabar com esse modelo tradicional, esse modelo que polui, esse modelo que aborrece as pessoas, que suja a cidade, um modelo que já não é mais suportado e vai ter que mudar. Tá? Então São Paulo mudou, o mundo está mudando e você não pode ficar onde está. E nós estamos aqui para ajudá-lo nessa mudança. Venha com a gente. Aqui um outro exemplo, gente, da poluição visual que causa o modelo tradicional. Então, já não dá mais para aguentar esse tipo de propaganda, os governos já não querem mais isso, as pessoas também não suportam mais tantos bombardeios de publicidade. Você está vendo um modelo aí, já tem muito tempo essa imagem, né? E apesar disso, naquela época já estava desse jeito, imagine essa cidade como é que ela está hoje. Um novo conceito de trabalho na área de negócios e publicidade permitirá que consumidores e empresas estejam completamente conectadas, né? A gente quer dizer aqui que os consumidores vão estar em sintonia com as empresas, eles vão estar satisfeitos em receber propaganda e as empresas vão estar satisfeitas em enviar propagandas para pessoas que querem receber aquelas propagandas, tá? Será que as empresas estão satisfeitas com o retorno da publicidade atualmente? Certamente que não, né? Só 3% de retorno, né? Qual empresa que não vai querer o mobile advertising que traz essa economia, que traz 60% de retorno em publicidade, né? E ainda deixando o cliente satisfeito. Aqui a gente vai dar um exemplo aqui. Uma loja investe 2 mil panfletos mais ou menos, dá uns mil reais, para ter um retorno de aproximadamente 15 por 50 pessoas. Então a loja pagou em média R$30 por pessoa, ou seja, um custo muito elevado, gente. As empresas não estão satisfeitas com isso, elas estão procurando alternativas para baratear os gastos com publicidade e aumentar o retorno, aumentar essa velocidade de retorno da propaganda. E o mobile marketing veio preencher essa necessidade tanto das pessoas quanto das empresas. Aqui você vai ser convidado a conhecer uma oportunidade de negócio de geração de renda, né, onde você pode ganhar muito dinheiro através do mobile marketing, né? Você vai conhecer aqui como é que isso é possível, como é que isso pode ser feito. Você vai ser um ponto de origem para uma grande rede de consumidores de mobile marketing, né? Através de você, as pessoas conhecerão esse novo tipo de mercado de propaganda. Agora imagine quantas pessoas você conhece que tem celular. E quanto essas outras pessoas conhecem, quantas outras conhecem as outras, né? Isso vai se multiplicando de uma forma geométrica. E aqui nós temos um sistema que vai gerar renda para você através dessa grande rede que pode ser formada através dos seus conhecidos e dos conhecidos dos seus conhecidos. Sigamos aqui. Imagine só quantos celulares que você viu hoje. Você lembra? Né? Você pode andar na rua aí e olhar, qualquer pessoa vai ter um celular na mão, tem um celular no bolso, tem um celular na bolsa. É um mercado fácil de você desenvolver, né? Porque além de ser simples, é grátis para entrar, você vai ver daqui a pouco. Olha, no Brasil, segundo aqui a Globo Internet, o mercado de celulares tem crescimento recorde em 2007. Já são mais de 130 milhões de celulares habilitados, né? Só repetindo aquela informação que foi dada aqui no começo, né? A expectativa para o ano de 2008 é de um crescimento de 33,8%. É um crescimento muito grande, é um mercado gigante. Você tem que entrar agora, você tem que conhecer o mobile marketing, você tem que entender como é que essa oportunidade pode trazer recurso financeiro para você, como que essa oportunidade pode trazer liberdade financeira, pode trazer melhoria de vida, realização de sonhos. Se você fizer um pouquinho de esforço para conhecer o mobile marketing, para entender como é que funciona, tá? E passar isso para as pessoas, você vai ter muitos benefícios aqui, você vai ser eternamente grato a PSMS por isso. Agora, você quer saber como transformar o seu celular em um negócio lucrativo? A gente está falando aqui de mobile advertising, né? Publicidade através do telefone móvel, né? Que é o celular. Então, como é que você faz para usufruir desse mercado do mobile advertising? Vamos prosseguir aqui, você vai saber. A PSMS é uma empresa, é uma marca da DASE, tá? A PSMS é o primeiro serviço de mobile advertising do Brasil, né? E você vai conhecer esta nova ideia, o funcionamento, você vai ver a simplicidade de como é que funciona esse mecanismo, este veículo de geração de renda para você. O mobile advertising, ele familiariza a empresa com a pessoa, né? Como eu falei antes, ele faz essa sintonia, né? Ele desenvolve o consumidor para que seja um consumidor profissional, um consumidor satisfeito, um consumidor que recebe por estar disposto a receber algumas propagandas em seu celular e traz satisfação para o cliente. Facilita a vida dele quando vai buscar produtos, vai procurar produtos no mercado e traz vantagens para a empresa, pois está barateando os gastos que a empresa tem com propaganda. O mundo vai ler as nossas mensagens, tá, gente? O sistema que o mobile advertising está sendo feito pela PSMS é um sistema que vai crescer mundialmente. Ele não vai ficar só restrito ao Brasil, está começando agora, mas já tem plano de crescimento internacional. Então, onde houver um celular, a DASE vai atingir. Olha aqui, primeiro sistema de marketing multinível gratuito, gente, da história. Você já ouviu falar de algum sistema de marketing gratuito, onde você, para entrar, não tem que pagar nada, não tem que pagar adesão? E onde você, para permanecer, não tem que pagar mensalidade? Eu não conheço nenhum. Você conhece? Para mim, esse é o primeiro sistema de marketing multinível gratuito da história. O Sérgio Castro realmente conseguiu fazer uma coisa extraordinária, começando aqui no Brasil, ainda bem que foi no Brasil, criando um marketing multinível gratuito, onde todos vão querer entrar. Por quê? Porque é de graça, né? E você vai ganhar dinheiro, além de entrar de graça, você vai ganhar por participar e por indicar parceiros e empresas. Olha aqui, parte do valor que as empresas investem no sistema, a DASE Limitada vai repassar para você e seus indicados, né? E nós somos esta inovação, vamos lá. Nós vamos falar aqui agora das vantagens da PSMS para o mercado, das vantagens para os consumidores e das vantagens para a empresa. Vamos começar falando aqui das vantagens para o mercado. A PSMS oferece economia para as empresas de até 90% em relação à publicidade tradicional, né? Qual o dono de empresa que não vai querer ter um desconto, uma economia de 90% na propaganda que ele faz, né? Com 10% do investimento, os clientes utilizam o serviço PSMS e uma parte será distribuída para os parceiros. Tá? Você adentrando a PSMS, você se torna o nosso parceiro ou nossa parceira, tá? E passa já a usufruir desta oportunidade. E é uma tendência global. Nos próximos 4 para 5 anos, mais de 80% das empresas terão aderido ao SMS Advertising no mundo, gente. Porque por causa do custo da economia, todas as empresas procuram economia. É crucial para elas sobreviverem é cada vez mais ter mais economia. Senão a empresa não subsiste. Quais são as vantagens para as empresas? Elas podem enviar mensagens de publicidade na hora que quiser, da maneira que quiser e para o público que ela quiser, né? Então, se a empresa, vamos supor aqui uma empresa, a Cinemark de cinema quer fazer propaganda de um filme, ela pode escolher, vou mandar essa propaganda na sexta-feira, eu quero que seja enviada assim, texto com uma imagem, uma foto, né? E para esse público aqui. Então ela mesma vai lá, escolhe a hora, o modo, né? E como que ela quer enviar isso para o público. O envio é instantâneo no momento da promoção. Então a empresa pediu, é enviado instantaneamente. A publicidade é vista na hora certa. A empresa escolhe a hora que ela quer enviar a mensagem e isso é executado pela PSMS de forma automática e correta e certeira. Com o nosso sistema PSMS, as empresas aumentam o retorno de investimento de clientes em até 60%. É isso que as empresas gostam de ouvir, é isso que elas querem ouvir, é por isso que elas vão adentrar esse sistema. E a gente vai formar aqui uma grande família de empresas e de consumidores. E quais são as vantagens para nossos parceiros? Quais são as vantagens para você que vai adentrar o sistema PSMS? Primeiro, o parceiro não paga mensalidade, já falei, é grátis. E não paga nada para receber o SMS. Ele recebe a propaganda gratuitamente. Ele decide qual, como e quantos SMS advertising ele quer receber. Pode escolher um por dia, podem ser 10 por dia. É claro que os ganhos que a pessoa vai ter vão ser proporcionais à quantidade de SMS que ela recebe, mas ela pode escolher se quer receber um SMS por dia ou se quer receber 10 SMS por dia com propaganda. Ela escolhe. O parceiro também escolhe a publicidade que interessa de acordo com sua necessidade, né? Se você quer receber propaganda sobre sapatos, você marca lá, você vai entrar no seu escritório virtual, você vai ter um escritório justamente para colocar os seus dados, colocar o seu perfil e você vai receber propagandas relacionadas àquilo, né? Você quer propaganda de sapato, vai receber propaganda de sapato. Terceiro, o parceiro vai querer receber SMS advertising porque sabe que vai ganhar dinheiro, entendeu? Né? Vale a pena você receber uma mensagem, uma propaganda e ganhar dinheiro por isso. Com certeza. E você vai saber aqui o quanto que você pode ganhar com isso, não é pouco. Você vai saber o poder do marketing multinível aplicado ao mobile marketing. O parceiro sabe que com PSMS vai ter a oportunidade que tanto esperava, a oportunidade de liberdade financeira, a oportunidade de melhoria de vida, de ajudar as pessoas, de poder viajar, a oportunidade de se libertar do trabalho tradicional e ter um pouco mais de tempo. Você vai poder observar que isso é possível hoje em dia através do marketing multinível. O parceiro não precisa mais procurar nada, porque vai ter todas as informações no celular de que necessita. Então, você vai economizar tempo buscando produtos, buscando serviços que você queira, né? Você não vai precisar mais ir à loja, ir aos shoppings. Você vai poder ter essas informações diretamente no seu celular. Isso vai tornar o seu celular certamente um grande negócio. Você recebe SMS MMS ou e-mail de propaganda de acordo com o seu perfil, sendo informado sobre as últimas novidades, obtendo descontos em compras, fica por dentro das notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo. Ou seja, é só vantagem para você, você entra grátis e ainda tem muitas vantagens. Olha aqui, os nossos parceiros são as empresas que vão tornar possível, que vão tornar esse projeto possível. A Mobite da Europa é uma empresa, que o pessoal diz que é uma empresa monstro lá na Europa, né? A Agile Telecom também. Através dessas empresas que você está vendo aí mais em cima, as empresas aqui no Brasil de telefonia, celular, TIM, Oi, Claro, Brasil Telecom, Nextel, todas elas estão conectadas ao nosso sistema. Você vai poder enviar os SMS poderão ser enviados para todas essas empresas através dessas duas grandes empresas que estão aí acima. E a PSMS fez essa parceria através do trabalho do Sérgio Castro. Ele conseguiu montar essa incrível parceria com essas empresas gigantes lá da Europa. Para você ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona, como é que vai funcionar, vamos falar aqui rapidamente, né? Aqui do lado esquerdo você está vendo os computadores, que são os computadores dos empresários. O empresário formata a sua propaganda do modo como ele quer, envia para a DASI, que no meio você está vendo o servidor, o gateway. E esse servidor vai distribuir através de seus computadores e enviar o SMS para os celulares dos consumidores, dos clientes. E a quantidade de SMS disparadas por segundo, gente, é muito alta, tá? Esses servidores têm capacidade de enviar milhares de SMS por segundo. Aqui para você ter um exemplo, mais ou menos, de como é que você vai ver uma propaganda na tela do seu celular. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ter som, né? Dependendo da tecnologia, se é SMS, se é MMS. Aí no meio você está vendo Cinemark, né? Mandou uma propaganda direcionada para você que gosta de cinema. Você foi lá no seu escritório virtual, marcou que você gosta de cinema, que você quer ter novidades, quer saber os lançamentos da semana. Então o Cinemark pode escolher o dia que ele vai mandar essa propaganda. Pode ser, por exemplo, na sexta, naquele horário, às 18 horas ela vai, escolhe o horário que quer mandar e você recebe a propaganda que você quer receber, porque você escolheu receber esse tipo de propaganda. Isso sem falar na capacidade que o mobile marketing tem de ajudar através da utilidade pública, como você está vendo aí. Podem ser enviados também e-mails para a pessoa pedindo doação de sangue. Pode ser também informando serviços do governo. Então, tem várias utilidades importantes, que podem ser várias coisas que podem ser realizadas através da propaganda e da publicidade, através da PSMS. Você tem um exemplo aí de MMS, né? Você pode enviar imagens, pode enviar vídeos, enviar sons, no formato que você quiser, tá? E mais à frente a gente vai falar que você pode você mesmo enviar SMS através do seu celular para pessoas que você queira. Você vai poder, se quiser, adquirir também pacotes aqui na DASI, na PSMS, de SMS para você enviar. Bom, aqui a parte importante, você preste bastante atenção. Agora eu vou explicar para você como é que você ganha dinheiro, como é que você gera renda aqui na PSMS. Por exemplo, indicando 10 pessoas, vamos supor que você tenha 10 amigos que tenham celulares, você vai indicar a PSMS para esses 10 amigos, tá? E vai ser fácil convencê-los, porque é grátis, né? Não paga nada para entrar, não paga mensalidade e ganha dinheiro. Quem é que não vai querer? Indicando 10 pessoas e cada um indicando outras 10, você vai ganhar até o quarto nível de indicação com esta fórmula, né? Por exemplo, você indica 10, esses 10 indicam 10, no segundo nível já terão 100. Cada um desses 100 indicando 10 vão formar um terceiro nível para você de 1.000 pessoas. Cada um desses 1.000 indicando 10 vão formar um quarto nível para você de 10.000 pessoas. E você vai usufruir de todos os ganhos que essa rede tiver. Olha, por cada nível a empresa vai te pagar dinheiro, valores, né? No primeiro nível, 6 centavos. No segundo nível, 4 centavos por pessoa, por SMS enviado. E no segundo nível, 3 centavos. No terceiro nível, 2 centavos. No quarto, 1 centavo por pessoa. Você acha isso pouco? Mas olha só, fazendo a soma aí, você vai ter um total diário, tá? É um total por dia de R$123,46 por dia. Isso falando de apenas um SMS enviado para cada uma dessas pessoas. Imagine se você indicar isso para 100 pessoas, esse negócio. Se ele crescer, que ele cresce geometricamente, cresce sozinho, né? Então você pode ter ver as possibilidades. Esse valor aí, como eu falei, é diário, R$123,46 por dia, gente, para um único SMS. Então, fazendo aqui a conta para o mês, você teria com esse modelo R$3.703,80 por mês, né? Como eu falei, com apenas um SMS por dia a sua rede recebendo. Agora imagine se você multiplicar isso por 2, 3, 5, 10, né? Se cada pessoa se dispuser a receber 3 SMS por dia, aí já triplica, serão 9 mil ou 20 SMS, imagine essa conta que pode dar. Então você está entendendo quanto que você pode ganhar com esse negócio? E agora aqui uma notícia importante, né? Além dessa fórmula que eu acabei de explicar para você, desse modelo de ganho de dinheiro, onde você não paga para entrar, não paga mensalidade, só recebe, você ainda tem uma outra oportunidade. Você pode enviar seus próprios SMS. A PSMS disponibiliza uma barra de ferramentas que você instala no seu navegador, fica lá em cima na barra, tá? E você pode enviar SMS para os seus amigos, conhecidos, ou fazer propagandas. Você pode enviar SMS para a sua rede abaixo também, de propagandas que você queira fazer, mensagens, se comunicar com sua rede, tá? Vai ser permitido a você através da PSMS, através da Mobile Bar, que é a barra da Mobile que fica aí, né, no navegador. Você poderá enviar SMS com um simples clique para qualquer celular no mundo a um custo baixíssimo. Aqui os preços são muito mais baixos do que nas operadoras de celulares tradicionais. Mas o melhor de tudo é convidar pessoas a fazer o mesmo que você para entrar gratuitamente na sua rede e ainda ganhar dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas também podem comprar seus pacotes de SMS, né? Nós estávamos falando antes daquele sistema que você entra grátis, não paga mensalidade e ganha. Aqui a gente já está falando da compra de SMS, é uma nova rede onde você pode formar aqui uma árvore onde as pessoas vão adquirir pacotes de SMS para utilização delas, para como elas queiram utilizar isso. E no caso aqui são porcentagens, né? Você ganha 6% do seu consumo. E ganha 4% do consumo das pessoas do seu primeiro nível, 3% do nível seguinte, 2% do nível seguinte e 1% do quarto nível dessas pessoas, tá? Isso tudo para você, né? Essas porcentagens são para você. Aqui, vamos dar um exemplo aqui de que cada pessoa de sua rede adquira R$10, um pacote de R$10 de SMS para enviar para os amigos dele, fazer propaganda, enviar para a rede dele, tá? Você vai ter por mês, tá? A pessoa que a gente dá um exemplo, supondo que a pessoa vai comprar um pacote mensal apenas de R$10, tá? R$10 por mês apenas. Então você vai ter por mês R$1.234,60 por mês através desse sistema de compra de pacotes de SMS. Agora, trabalhar fica mais simples. Cada um pode abrir a própria empresa dentro da nossa companhia, tudo grátis, tá? Você entra ou só recebe a propaganda, tudo grátis, não vai gastar nada, só vai receber, vai ganhar dinheiro para receber propaganda, ou você pode também adentrar aquele plano de compra de pacotes, tá ok? Você escolhe um ou outro, o que você se satisfizer. Aqui nós temos um exemplo do escritório virtual, tá? Já mudou bastante esse escritório, onde você pode adquirir os seus pacotes de SMS, Tem aqui alguns valores aí na tela, você está vendo pacotes de R$10, de R$25, de R$50, você escolhe. Aqui você vai poder também no escritório virtual, você adentrou o negócio, tem direito a esse escritório virtual, vai poder ver sua rede, alterar seus dados, né? Tudo que é importante para gerenciar, vai poder colocar o seu perfil, que tipo de propaganda você quer receber, né? Vai ser feito pela internet, você vai ter uma, através do número do seu celular e de uma senha, você entra nesse escritório virtual, faz tudo o que você quer fazer, tá? Como eu te falei aí. E gerencia seu negócio, tem controle total sobre a sua rede, sobre seus ganhos. E uma promoção para as primeiras 20 pessoas que atingirem o resultado do exemplo, né, que conseguirem montar esta primeira rede de 10 em 10, vai receber um Nokia N70 3G, como você está vendo na tela aí o desenho, tá? Então, corra, se você quiser ganhar de graça esse celular aqui, corra, monte sua rede, convide seus amigos, chame o mais gente possível, não fique só em 10, chame 20, chame 100, chame 500, tá? Corra e vai divulgando o negócio. Agora, uma parte prática aqui de como é que você faz para aderir ao sistema PSMS. Para aderir à parceria, é necessário aceitar as seguintes exigências contratuais. Você tem que preencher um formulário com seu nome, tudo certinho, tá? Seus dados. Você vai assinar esse formulário e você vai reconhecer a firma e enviar para o endereço que vai ser fornecido para você no site da PSMS, né? Então, você tem que imprimir esse contrato, esse regulamento, e enviar pelo correio no endereço que está nesse contrato. Então, você deve assinar tudo direitinho para saber que você realmente está querendo receber propaganda no seu celular. Agora, gente, tem a seguinte questão. As pessoas estão perguntando bastante, estão querendo saber por que a empresa está solicitando cópia da identidade, cópia do CPF, para poder efetivar o cadastro na PSMS. É por um motivo muito simples. Tem uma lei da Anatel, uma resolução que diz que é proibido enviar propaganda para celulares, a não ser que a pessoa peça, né? E a multa para quem enviar propagandas não solicitadas é uma multa milionária. Então, a PSMS precisa ter esse contrato assinado. Ou você envia o contrato assinado com a documentação, com cópia, é uma opção. Ou você envia o contrato assinado com a firma reconhecida, tá? Então você escolhe a opção, mas você tem que fazer isso, porque não adianta você entrar no site, se cadastrar e não enviar a documentação, né? Então você nunca vai ser ativado no sistema. Então, se você quer realmente participar da PSMS, você preenche o contrato ou envia as cópias dos seus documentos, ou você pega esse contrato e reconhece a firma, né? Não precisa ter medo de enviar documentos pela internet. Você pode colocar também, os menores podem entrar desde que os responsáveis assinem junto com eles, tá? Os responsáveis devem enviar os documentos de identidade de ambos em forma legível e uma declaração padrão autorizando o menor a participar da PSMS, tá? Tá tudo escrito aqui, você pode ler com mais calma depois para saber mais algumas regras. Olha, aqui, para a empresa dar certo, para a empresa crescer, para que a PSMS consiga ter sucesso, só depende de você, depende do seu trabalho, tá? O dinheiro que a PSMS que ela arrecada é repassada para você, porque ela quer que você cresça. A empresa só vai crescer se você crescer. Então, o nosso maior patrimônio é você, é a rede que você forma. Então, você tem que estar. A empresa tem interesse que você tenha sucesso. A empresa tem interesse que sua rede tenha sucesso. E vamos fazer tudo para que você consiga se estabelecer nesse negócio, ter sucesso e realize seus sonhos. A inovação e mudança do sistema de MMN no mundo. Com DASE Limitada, a sua vida vai mudar. Se você quiser, a decisão é sua. Entre agora na DASE, né? Entre agora na PSMS e aguarde as próximas novidades, tá? Muito sucesso a todos. Aqui uma mensagem da nossa querida Daniela Feitosa. Só sonhar não vale, gente. Tem que realizar o sonho, né? Se você tem um motivo para crescer, você quer crescer na vida, você tem aquela ideia de fazer isso acontecer, você tem que se mexer, você tem que agir, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que vencer suas barreiras internas, né? Você tem que se mexer para poder ter, para você poder concretizar o que você quer. Enquanto você não se mexer, uma ideia vai ser sempre uma ideia. Olha, e sabendo que você tem um motivo forte dentro de você, já fica muito mais fácil você realizar esse motivo, né? E a parte mais difícil é você crer que você pode fazer. Né? A parte de realizar é apenas 20% do negócio. Você acredita que pode? Você quer fazer? Então, parta para ação. Né? É isso aí que vale. Só sonhar não vale. Tem que realizar o sonho. Obrigado, Daniele Feitosa. Então, muito sucesso para você. Seja bem-vindo à PSMS. Fique com Deus. Obrigado.